3897. Afirmativo. 3308, safe, approach 58, na gola, pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle, 120.8, aciona 50 no 4, tá 3890. Recife 330, approach 58, sai, curva esquerda, Puca, Aracaju. 208, 5014, 3890, 89. Correta, ponto pros 3890. Fora. Alô, Salvador, muito bom dia, Lavijete 508, pra cota Brasília 360, sem saída. Jet 508, Brasília 360, via Pêssego 17, decola pista no zero, curva direita, saída Arbó, Elefa, controle 120.8, aciona 5010. Autorizando Brasília, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, na Arbó, Elefa, a primeira Pêssego 17, aciona 5010, controle 208, Jet 508. Correto, é para o posto, 508. Porta para o Salvador, bom dia, tá 31, solo Salvador, são 3171 com a Índia para Guarulhos. 3171, nível 360, decola pista no zero, curva direita, o saído da Leda Bridge, prossegue a Pêssego no meio, conforme plano, controle 120.8, acena 5574. Possível código. Ground American Airlines 980. Line 0 for text via 2 left gate 1-1. Okay, do you see, can you see where we are on the taxiway? Via Alpha and Juliet. Okay, do you see my position on the taxiway, sir? You have some debris on the center line of the runway. It looks like a dead turtle. It's right abeam where we are right now. Okay. Just confirm between Texas Golf and Fox Copen. It's between Foxtrot and the end of the runway. It looks like a dead animal on the runway. Roger. Thank you. Solo está 3171, confirme transponder. 5574, está 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolada 10, direito da Aleda Bridge. Apelo Zulu 16, leva até o Zulu 13, 208-55-74. Está correto, aponta para o 371. 71. Follow no 897, Zona Fox. 897, livre Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, no 897. Bom dia, 3153. 053, identifique, chegada Bonf, desatar a 4.000 pés, hoje chuva 17. Indicação, Bonf 4.297.253, bom dia. Esquerda 150 para o localizador. 150 na proa. 9932 estabilizado. 9932 estabilizou. Torre 186, bom pouso. Bom dia. 3597, 2000 pés, livre LS, ajuste 1017. 2000 pés, 1016? 17, 107. 107, está livre LS. Do Bravo Alfa, Taú. está agora 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém 100, chama controle Léo, 1201. Tangi, bom voo. América, um banho da Gol. Após o banho da Gol, o taxi reta guarda, autorizado o feedback, senhor, na porta. Após a passagem da aeronave da Gol na reta guarda, autorizado o feedback, senhor, na porta. Solo Salvador, tá no 3171 na ponte 7, pushback na lata. 3171 na guarda. American 980 is approaching Juliet. Juliet, gate 1, American 980. 980, roger. Salvador, 804, informação de Juliet, bom dia. 804? Estou aqui, confirma. 360 Galeão, altura peso 10, decola pista 10, curva direita, 0 da L, da Brise, controle 120 decimal 8, acena 50 no meio, boa noite. Leão, nível 360, peso 10, saída da L, Brise, curva direita 1208, 50 no meio, boa noite, 04. É porta push, boa noite 04. Boa noite 04. Oh, bom dia, TAN 3517. TAN 3517, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso. 17. Boa noite 04. Boa noite 04. Confirma a saída, por favor. É o Leda Bridge. Obrigado. Falou, por gentileza, eu poderia confirmar para o WebJet 5808. Nove 32 na sala 1-1, livre à direita, semi-solo, 1-2-1, decimal 9. Salvador, APC 9832, livrou na escuta. Passa cargo 9832, taxi Alfa Kilo para o Pato 3, assista ao sinalizador. Alfa Kilo para o 3, 9832. Salvador, muito bom dia. O 4069 da Azul, nível 360 para Campinas, ciente da Juliette. 360 Campinas, via Pesulão no meio, decola a pista no zero com a direita, zero Gaia, Leda, Bridge, controle 120.8, acena 5025, 4069. Não copiei a frequência do controle, pode repetir, por favor? Afirmo, o controle para 120.8. Ok, autorizado, então 360, saída da El Leda Bridge. O transponder 5025, controle opera 208. Reporta pushback, senador. Reportará. Para o taxi, o objeto 5808 está com 1197 a bordo. 3 horas e 30, contente. Autorizado, táxi, Indy Alpha, ponte para a torre 3862, que negar 1097, web 5808. Indy Alpha, quando ponte para a torre 3862, web 5808. 3517, no solo 14, livre direita, chame solo 121-19. Livre direito 3597, Librona, 3597, Taxi Alfa, Juliette, 4004. Confirme a posição? Fã, Juliette, 4004, o tá 3597. Alfa, Juliette, 4004, 3597. Solo, Salvador, 3171. Inicial, pushback. Manda lei que eu tiver que acionar, com táxi 3171. Autorizado, chama táxi 71. Está liberado, essa é a porta estabilizada. Via 2000, a porta lei estabilizada, 08 tá pronto. 5808, mantém a posição devido à viatura no final da pista. 290, bom dia, no 9, pushback, tudo bem? 3890. Não, tá, pushback, estacionamento, bom táxi. Táxi, portará, 90. Autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 81 táxi com 99, 4 horas e 5 minutos com fim. Autorizado o táxi de Alfa, ponte para a torre 186, que é 1107, 3171. Baixo o índio Alfa, ponte para 186, 3171. B5808, decolados 20, chame controle 120, decimal 8. Batia 208. Autorizado 3153. Complete final, pouso 118, meia bom pouso. Obrigado, até já. Controle, bom dia, objeto 5808, decolado, passa 2000 pés na Arbor Elefa. Pouso, pista 10, vento 110, grau 089. Autorizado, pouso e passa no VAT 3153. Então 3890 tem chamado para o táxi. Faz 20 gols já. Salvador, bom dia, gol 1642, ciente da Juliette. Autorização para Recife. Juliette, tá 890, taxi é Indy Alfa, ponte para todos, 862, que é 9097, confirma o PB. PB 78, autonomia 42 e alterna Natal. Indy Alfa 18000, ponto espera, down 0, tá 3890. 1804, aguarde a TAM, livra. Fatio 1 de Índia, posso autorizar o pushback, sinal para o táxi. Então, após o tanto, autorizar o pushback, gol 0-4. O gol no 642, Recife 390, via Perusco 58. Recola a pista no 0 com a esquerda, saída Puca, tradição Caju, controle 1-2-0. 120.8, aciona 5026. É autorizado Recife 390, Viápolis 58, Pouca, Caju, 1208 controle. Poderia responder? Transponder? 5026, agora no 642. 5026, agora no 642. Lima, tem cabeceira 10. Lima, tem 0171. Bom, no 607, chame só 1219. Salvador, muito bom dia. Sou 1607, solicitação Guarulhos. Bom, 607, Guarulhos, 360, via Tesouro 16. Decola a pista no 0, curva direita. Saída da El, lei da Bridge. Controle 120.8, aciona 5030. Então, 3153, no solo 24, livre à direita, chame solo 121.9. Direita 129, tá 3153, bom dia. Bono 607, Guarulhos 360, via Tesouro 16, decola pista no 0, curva direita, saída da El, após Valeda, após Bridge, vai interceptar a aerovia, controle 120.8, acena 5030. Salve Salvador, muito bom dia, tá 3153, livrou na foto, tá na 6, escutando. Livrou com 3, taxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette do 5, tá 3153, bom dia. Salvador, Bono 607, bom dia. 360 autorizado, saída da El, Leda, Bastide, sequência 10 com curva direita. Após Bridge, Lampers Lula 6, transponder 5030, controle 1208, Bono 607. Saída da El, Leda, Bridge, aporta para o Spex, Flamengo 607. Gente, da El, Leda, Bridge, chamará para o Spex, Flamengo 607. Bom dia, 3870, ingressando, tá? Tá 3890, muito bom dia, Lima, tem cabeceiro 10. Então, 3171 na decolada 227, chame controle 120.8. 208, bom dia. Controle Salvador, TAM 3171, passa 1810. TAM 3171 no contato radar, 360, saída da aérea, após 2000, prandileta, após leda brigueta. Sente, passando agora 2000, bana prandileta, 3171. Web 5808, chame Recife, 1288, alternado 1260, bom voo. 288, 260, obrigado, bom dia, vai servir. Autorizada decolagem, 1-0, vento 1-0-0, grau 0-7-9. Livre decolagem de São 0, tá 3-8-0. Tom 3890, decolar 229, chama controle 120, décimo 8. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Tom 3890. Tom 3890, contato radar 390, sai da PUCA. Afirmativo, o nível 330? 330, confere. Claro, tá. E a Indy Alpha, ponte para 2862, que legal, 07, Gonal 804. Indy Alpha, 2862, pode ser Gonal 804. Bom dia, boa noite, 04. 804, bom dia, Lin, mantém, cabeceira 10. Lin, mantém 10, boa noite, 04. Salve, Salvador, bom dia, o 3597, já tem nossa autorização para Brasília? Chamando gol nos... Confirma o número do voo. 597 para Brasília. 3597. Negativo, confirma o horário de plano. Então você tem a saída prevista aí pra gente no Brasil, por gentileza? Confirma, saída. Ah, boa, é leve. Prossegue a pesulão no site, pronto, tá para as 10h09. Sulu, vai estar chegando aqui há uns 9 minutos. Tá bom, a hora que tiver aí já tá. Pode chamar aqui que tá pronto pra conta. Livre decolagem da 10, boa noite, 04. Para o táxi 4069, 4 horas e 50, 85 a bordo, alterna Galeão. 30 táxi, parte 1 no Indy Alpha, ponte para 2862, que é o 1097, por azul 4069. Via Pátio Indy e Alpha, ponte para 186, bom trabalho, bom dia. Bom, 804 decolado, 232,